Fecheiro 15, capítulo 9, O germe da discórdia. Espreitei para dentro do nariz de um dos escravos de Farquhar Campbell, metade da minha mente no pólipo nasal que lhe obstruía a narina e a outra metade no governador Tryon. Dos dois, eu sentia-me mais benevolente em relação ao pólipo e pretendia cauterizá-lo eliminando a sua existência com um ferro em brasa. Parecia tão desgraçadamente injusto, pensei, franzindo o senho enquanto esterilizava o bisturi e colocava o mais pequeno ferrete de cauterização numa tigela de brasas incandescentes. Seria este o início? Um deles. Estávamos no final de 1770 e daqui a 5 anos todas as 13 colónias estariam em guerra. Mas cada colónia chegaria a esse ponto por um processo distinto. Tendo vivido em Boston durante tanto tempo, eu sabia pelos livros escolares de Brianna como tinha sido o processo. Ou seria para Massachusetts? Impostos, o massacre de Boston, a Batalha do Porto, Hancock, Adams, a Batalha do Chá ou Festa do Chá, tudo isso. Mas e a Carolina do Norte? Como é que acontecera? Como iria acontecer aqui? Poderia estar a acontecer agora. A discórdia estava a ser cozinhada em lume brando há vários anos entre os grandes e prósperos fazendeiros do litoral da costa leste e os pequenos lavradores dos terrenos pouco produtivos no interior da colónia a oeste. Os reguladores vinham principalmente desta última classe. Os primeiros eram fervorosos partidários de Tryon, ou seja, partidários da coroa. Sente-se bem agora? Eu dera ao escravo uma boa dose de whisky medicinal para o fortalecer. Sorri encorajadoramente e ele anuiu com um meneio de cabeça, parecendo inseguro, mas resignado. Eu nunca ouvira falar dos reguladores. Mas ali estavam eles, apesar de tudo, e eu já vira o suficiente até agora para saber o quanto os livros de história o omitiam. As sementes da Revolução estariam a ser semeadas debaixo do meu próprio nariz? Tranquilizando o paciente, enrolei um guardanapo de linho na minha mão esquerda, segurei-lhe o queixo firmemente com ela, enfiei-lhe o bisturi na narina e cortei o pólipo com um movimento rápido e hábil da lâmina. Sangrou profusamente, é claro, o sangue a jorrar quente através do pano à volta da minha mão. Mas, evidentemente, não foi muito doloroso. O escravo pareceu surpreendido, mas não angustiado. O ferro de cauterização tinha a forma de uma minúscula pá, um pouco quadrada. Um pedaço de metal achatado na ponta de uma haste delgada com um cabo de madeira. A parte achatada fumegava no fogo com as bordas vermelhas incandescentes. Pressionei o pano com força contra o nariz do escravo para lhe estancar o sangue. Retirei-o e, na fração de segundo, antes que o sangue jorrasse outra vez, pressionei o ferro quente dentro da narina contra o septo, esperando ter atingido o lugar certo. O escravo fez um som estrangulado na garganta, mas não se moveu, embora as lágrimas lhe escorressem pelo rosto, quentes, molhando-me os dedos. O cheiro de carne e sangue queimados era semelhante ao que se erguia das fogueiras de churrasco. O meu estômago roncou audivelmente. Os olhos injetados e arregalados do escravo encontraram-se com os meus, atónitos. A minha boca contorceu-se num sorriso e ele deu uma gargalhada surda através das lágrimas e do muco do nariz. Retirei o ferro, mantendo o pano no lugar. Nenhum sangue vivo escorreu. Inclinei bem a cabeça do paciente para trás, semicerrando os olhos para ver, e fiquei satisfeita por encontrar a marca pequena e limpa na mucosa. A queimadura deveria estar vermelha em carne viva, mas sem a luz de um instrumento próprio para investigação nasal, parecia negra, Uma pequena crosta escondida como um carrapato nas sombras peludas da narina. O homem não falava nada de inglês. Sorri-lhe, mas dirigi-me à sua companheira, uma jovem que lhe segurara a mão durante toda a provação. Ele vai ficar perfeitamente curado. Diga-lhe, por favor, para não coçar a crosta. Se houver inchaço, pus ou febre... Fiz uma pausa, pois a frase seguinte deveria ser: procure imediatamente o seu médico. E essa não era uma opção. Procure a sua patroa, disse eu relutantemente, ou procure uma mulher que saiba usar ervas. A atual senhora Campbell era jovem e um tanto trapalhona, pelo pouco que pude ver. Mesmo assim, qualquer patroa de fazenda devia ter o conhecimento e os meios para tratar de uma febre. Se passasse de uma simples infecção, transformando-se em septicémia, bom, nesse caso, ninguém poderia fazer grande coisa. Dei uma palmadinha no ombro do escravo e mandei-o embora, acenando para chamar o próximo na fila. Infecção. Era o que estava a fermentar. De um modo geral, as coisas pareciam calmas. Afinal, a coroa estava a retirar todas as suas tropas. Mas dezenas, centenas, milhares de minúsculos germes de discórdia permaneciam, formando bolsas de conflito por todas as colónias. O movimento dos reguladores era apenas um deles. Um pequeno balde de álcool destilado estava junto aos meus pés para desinfetar instrumentos. Mergulhei o ferro de cauterização no líquido. Depois atirei-o de novo para o fogo. O álcool pegou fogo com um puff rápido e pouco brilhante. Eu tinha a desagradável sensação de que o bilhete que agora queimava, a bolsa de couro de Jamie, era uma chama semelhante, tocada numa de um milhão de espoletas. Algumas iriam ser pisadas e extintas. Outras iriam emitir um chiado e apagar por conta própria. Mas muitas iriam queimar e continuar a queimar, abrindo o fogo o seu caminho destrutivo através de lares e famílias. O final de tudo isso seria uma excisão limpa. Mas muito sangue correria antes que o ferro em brasa das armas pudesse cauterizar a ferida aberta. Será que nunca teríamos um pouco de paz, eu e Jamie? Temos o Duncan MacLeod. Ele tem 300 acres, perto do rio Yadkin. Mas não tem ninguém lá, a não ser ele e o irmão. Jamie esfregou o rosto com a manga da camisa, limpando a película de umidade que lhe penetrava nos ossos. Pestanejou para limpar a vista e sacudiu-se como um cão, espalhando gotas de água que se tinham condensado no seu cabelo. Mas continuou ele gesticulando na direção da névoa de fumo que assinalava a fogueira de MacLeod. Ele é parente do velho Rabbi Cochrane. O Rabbi não veio à Assembleia por causa de um edema, pelo que ouvi dizer. Mas tem 11 filhos crescidos, espalhados pelas montanhas como grãos de milho. Portanto, não tenhas pressa com o MacLeod. Certifica-te de que ele terá prazer em comparecer. Depois, diz-lhe para informar o Rabbi. Encontrar-nos-emos em Fraser's Ridge dentro de 15 dias. Diz-lhe isso. Ele hesitou, colocando uma das mãos no braço de Roger para o impedir de partir abruptamente. Smith cerrou os olhos, tentando vislumbrar pela neblina, avaliando as possibilidades. Tinham visitado 3 acampamentos juntos e receberam a promessa de 4 homens. Quantos mais poderiam ser encontrados na Assembleia? Depois do Duncan, vai até aos currais das ovelhas. O Angus Og estará lá com certeza. Conheces o Angus Og? Roger anuiu com um meneio de cabeça, esperando lembrar-se do Angus Og correto. Ele conhecera pelo menos 4 homens com esse nome na semana anterior, mas um deles andava sempre com um cão nos calcanhares e fedia a lã não processada. O Campbell, hein? Curvado como um anzol e vesgo de um olho? Sim, esse mesmo. Jamie fez um meneio de cabeça concordando e relaxando o aperto da mão. Ele também é irritável demais para lutar, mas fará com que os seus sobrinhos venham e espalhará a palavra pelas povoações mais próximas de High Point. Portanto, o Duncan, o Angus, ah, sim, a Joanie Findlay. Joanie? A Fraser riu-se. Sim, a velha Joan, como lhe chamam. O acampamento dela fica perto da tenda da minha tia, dela e do irmão, o Ian Moore. Roger anuiu com a cabeça duvidoso. Sim, mas é com ela que devo falar, não é? É o que terás de fazer, disse Fraser. O Ian Moore não fala. Mas ela tem mais dois irmãos normais e dois filhos com idade suficiente para lutar. Ela fala-os a vir. Jamie olhou para cima. O dia aquecera ligeiramente e não chovia. Era mais uma neblina, uma chuvinha, como diziam na Escócia. As nuvens tinham-se esfiapado o suficiente para mostrar o disco solar, uma bolacha pálida e embaçada ainda alta no céu, mas a descer inexoravelmente. Talvez mais 2 horas de boa luz. Vai dar tempo, atalhou ele, enxugando o nariz na manga da camisa. Volta para o acampamento quando falares com a velha Joan e faremos uma pequena ceia antes do teu casamento. Está bem? Arqueou uma das sobrancelhas para Roger e esboçou um sorriso. Depois virou-se. Antes que Roger pudesse ir-se embora, virou-se para o genro novamente. Apresenta-te sempre como Capitão Mackenzie, aconselhou ele. Vão dar-te mais atenção. Virou-lhe as costas outra vez e lá foi a passos largos em busca dos mais recalcitrantes da sua lista. Na neblina, a fogueira de MacLeod ardia como um desses queimadores a óleo de pomar. Roger dirigiu-se para lá, repetindo os nomes baixinho como um mantra. Duncan MacLeod, Rabbi Cochrane, Angus Og Campbell, Joanie Findlay... Duncan MacLeod, Rabbi Cochrane. Não havia qualquer problema. 3 vezes e ele já saberia de cor. Quer fosse a letra de uma nova canção, factos de um livro didático ou instruções para a psicologia de potenciais recrutas de milícia. Era necessário encontrar o maior número possível de escoceses do interior ali na Assembleia, antes que fossem para as suas propriedades e cabanas. Ele sentia-se encorajado pelo facto de que os homens que Fraser havia abordado até agora tinham aceitado a convocação de milícia com não mais do que um sobrolho carregado ou um pigarro na garganta de resignação. Capitão Mackenzie sentiu uma espécie de orgulho constrangido com o título que Fraser lhe tinha dado tão displicentemente. Soldado instantâneo, murmurou desdenhosamente para si próprio, endireitando os ombros do seu casaco encharcado. Basta juntar água. Ao mesmo tempo, tinha de admitir uma ligeira empolgação. Podia não vir a ser mais do que brincar aos soldados, na verdade. Mas a ideia de marchar com regimento de milícia, mosquetes nos ombros e o cheiro de pólvora nas mãos. Dali a menos de 4 anos, pensou ele, e os membros da milícia estariam no campo, em Lexington, homens que não eram mais soldados do que estes, com quem ele falava à chuva, não mais do que ele. Esta consciência fez com que um tremor lhe percorresse a pele, e alojando-se na barriga com um estranho peso de significado. Estava a caminho. Santo Deus, estava realmente a caminho. MacLeod não deu trabalho algum, mas levou mais tempo do que ele imaginara encontrar Angus Og Campbell, mergulhado até ao traseiro no meio das ovelhas, e irascível por estar a ser incomodado. Capitão Mackenzie produzira pouco efeito no filho da mãe. A invocação do coronel Fraser, feita com um tom de ameaça, já surtira um pouco mais de efeito. Angus Ogg mastigou o longo lábio superior, pensativo e concentrado, anuiu com relutância e regressou aos seus afazeres com um ríspido: sim, eu passarei a palavra. A chuva miúda tinha parado e as nuvens começavam a dispersar-se quando ele subiu outra vez a encosta da montanha até ao acampamento de Joan Findlay. A velha Joan, para sua surpresa, era uma mulher atraente de 30 e poucos anos, com penetrantes olhos castanhos claros, que o olharam com interesse sob as pregas do seu ar e saído úmido. Então já chegou a este ponto, é? Disse ela, em resposta à sua breve explicação sobre o motivo da sua presença. Por acaso questionei-me quando ouvi o que aquele soldado tinha a dizer hoje de manhã. Pensativa, deu umas pancadinhas nos lábios com o cabo da colher de pau. Tenho uma tia que mora em Hillsborough, sabia? Ela tem um quarto no King's House, mesmo em frente à casa de Edmund Fanning, ou onde costumava estar. Deu uma pequena gargalhada, embora não revelasse qualquer humor. Ela escreveu-me. A multidão desceu a rua num tumulto, brandindo forquilhas como um bando de demónios, disse ela. Abateram a casa de Fanning dos alicerces e deitaram tudo abaixo, com cordas, mesmo diante dos olhos dela. Então agora temos de mandar os nossos homens tirarem as castanhas de Fanning do fogo, não é? Roger mostrou-se cauteloso. Ouvira muita conversa sobre Edmund Fanning, que não era nada popular. Não sei nada sobre isso, senhora Findlay, disse ele. Mas o governador? Joan Findlay bufou expressivamente. O governador, disse ela, e cuspiu para a fogueira. Bah! Os amigos do governador! É mais provável. Mas é sempre assim. Os pobres têm de derramar o seu sangue pelo ouro dos ricos. E sempre assim será, não é? Ela virou-se para duas meninas que se tinham materializado atrás dela, silenciosas como pequenos fantasmas. Annie, vai chamar os teus irmãos. Joanie, mexe a panela. Não pares de raspar bem o fundo para que não queime. Entregou a colher à menina mais pequena e virou-se, fazendo um gesto a Roger para que a seguisse. Era um acampamento pobre, com não mais do que um cobertor de lã, estendido entre dois arbustos, para fornecer uma espécie de abrigo. Joan Findlay agachou-se diante do abrigo, semelhante a uma caverna, e Roger seguiu-a, curvando-se para espreitar por cima do ombro dela. Ah, Brataír, este é o Capitão Mackenzie, disse ela, estendendo a mão para o homem estendido numa cama improvisada, forrada de palha seca sob o abrigo do cobertor. Roger sentiu um choque repentino diante da aparência do homem, mas reprimiu. Um espástico. Era como lhe chamariam na Escócia da época de Roger. Como denominariam esta condição agora? Talvez nada em particular. Fraser dissera apenas: ele não fala. Não, nem se mexe tampouco. Os seus membros eram ossudos e definhados, o corpo torcido em ângulos impossíveis. Uma colcha esfarrapada fora estendida sobre ele, mas os seus movimentos espasmódicos tinham-na afastado, de modo que a coberta estava enrolada entre as suas pernas e a parte superior do corpo ficara exposta. A camisa poída, também amarrotada e parcialmente puxada para fora por causa dos seus movimentos bruscos. A pele pálida, sobre os ombros e as costelas, brilhava fria e azulada na penumbra. Joan Findlay colocou a mão na face do irmão e virou-lhe a cabeça para que ele pudesse olhar para Roger. Este é o meu irmão, Ian, Sr. Mackenzie, disse ela, a voz firme, desafiando-o a reagir. O rosto também estava distorcido, a boca repuxada para o lado, a babar. Mas um par de belos olhos, cor de avelã, e inteligentes, fitou Roger. Ele controlou os seus sentimentos e as suas próprias feições com firmeza. Estendeu a mão, tomando na sua a mão deformada do irmão de Joan. A sensação era horrível. Os ossos pontiagudos e frágeis, sob uma pele tão fria que parecia a de um cadáver. Ian Moore, disse ele suavemente. Já ouvi o seu nome. O Jamie Fraser manda-lhe cumprimentos. As pálpebras baixaram-se num gracioso ato de reconhecimento e levantaram-se outra vez, fitando Roger com calma luminosidade. O capitão veio recrutar homens para a milícia, disse Joan por trás do ombro de Roger. O governador enviou ordens. Ouviste? Parece que se cansou de tumultos e desordens, assim o disse. Vai acabar com isto pela força. A sua voz carregava um forte tom de ironia. Os olhos de Ian Moore mudaram para o rosto da irmã. A boca moveu-se, lutando para tomar forma, e o seu peito estreito contraiu-se de esforço. Algumas sílabas arranhadas emergiram, espessas de saliva, e ele caiu para trás, respirando com dificuldade, com os olhos fixos em Roger. Ele pergunta se haverá recompensa em dinheiro, capitão, traduziu Joan. Roger hesitou. Jamie abordara essa questão, mas não havia nenhuma resposta definitiva. Ele conseguia sentir a ansiedade subjacente, tanto na mulher como no homem deitado à sua frente. Os Findlay eram extremamente pobres. Isso era óbvio pelas batas poídas e pés descalços das meninas, pelas cobertas e roupas gastas que pouco protegiam Ian Moore do frio. Mas a honestidade compelia-o a responder. Não sei, nada foi dito sobre isso ainda, mas deve haver. O pagamento de uma recompensa dependeria da resposta ao chamado do governador. Se uma simples ordem produzisse tropas insuficientes, o governador poderia decidir dar mais incentivos para os homens atenderem à convocação. Uma expressão de decepção atravessou os olhos de Ian Moore, quase imediatamente substituída por resignação. Uma renda seria bem-vinda, mas na realidade não era esperada. Muito bem, então. A voz de Joan mostrava a mesma resignação. Roger sentiu-a recuar e virar-se para o lado, mas ele ainda estava preso pelos olhos cor de avelã de longas pestanas. Os olhos fitaram os dele, curiosos e destemidos. Roger hesitou sem saber se deveria simplesmente despedir-se. Ele gostaria de oferecer ajuda, mas por Deus, que tipo de ajuda poderia oferecer? Estendeu a mão para a camisa aberta e para a colcha enrolada. Muito pouco, mas já era alguma coisa. Permite-me? Os olhos cor de avelã fecharam-se por um instante. Em seguida, abriram-se com aquiescência e ele iniciou a tarefa de arrumar as coisas. O corpo de Ian Moore era emaciado, mas surpreendentemente pesado e difícil de levantar daquele ângulo. Mesmo assim, não precisou mais do que alguns instantes e, rapidamente, Ian estava decentemente coberto e, pelo menos, mais quente. Roger fitou os olhos cor de avelã outra vez. Sorriu, cumprimentou desajeitadamente com um sinal da cabeça e recuou para fora do ninho forrado de palha, sem palavras, como o próprio Ian Moore. Os dois filhos de Joan Findlay tinham chegado. Posicionaram-se ao lado da mãe, rapazes fortes de 16 e 17 anos, fitando Roger com cautelosa curiosidade. Este é o Hugh, apresentou ela, levantando o braço para colocar a mão num ombro, depois no outro. E este é o Ian Ogg. Roger inclinou a cabeça educadamente. O vosso criado, cavalheiros. Os rapazes entreolharam-se, depois olharam para os pés, contendo o riso. Então, Capitão Mackenzie, a voz de Joan Findlay, enfatizou rispidamente a palavra. Se eu lhe emprestar os meus rapazes, promete-me mandá-los de volta para casa, sãos e salvos? Os olhos cor de avelã da mulher eram tão vivos e inteligentes como os do irmão e igualmente destemidos. Ele conteve-se para não desviar os seus. No que depender de mim, minha senhora, zelarei pela segurança deles. O canto da boca de Joan ergueu-se levemente. Ela sabia muito bem o que dependia dele e o que não dependia. No entanto, anuiu com um meneio de cabeça, deixando as mãos penderem ao lado do corpo. Eles vão. Ele despediu-se e afastou-se. O fardo da confiança que ela depositara nele a pesar-lhe nos ombros.